Olá, ouvintes! Olá, você ligado na melhor da web! Começando por aqui, mais uma edição do meu, do seu, do nosso programa espetacular. É o espetáculo no ar, em meia hora de música ao vivo pra você. Thaís Calduro na comunicação, trazendo os melhores concertos ao vivo e acústico pra você. Durante 30 minutos, então, onde você vai poder se deliciar com tanta música boa, e tanto do Brasil, né, tanto nacional, MPB aí, quanto músicas internacionais. Quarta edição do programa espetacular, na diversidade e também na Antena Web. Muito obrigado aos diretores que nos dão a oportunidade também de estar retransmitindo este programa. E vamos de música. Antes eu quero deixar aqui o meu endereço de e-mail para quem quiser participar: thaiscalduro@gmail.com. O endereço mais conhecido da web, né? thaiscalduro@gmail.com. thaiscalduro@gmail.com. thaiscalduro@gmail.com é o endereço da sua participação para você pedir o seu ao vivo, o seu acústico, mandar também aquela música toda especial, né, para a pessoa que você quiser aí, para um amigo, familiar, para o gato, cachorro, para quem você quiser, pode mandar aí então, ou também me mencionar no Twitter, @ThaísCadu, é o meu perfil no Twitter para você mencionar, mandar aquela música em especial para aquela pessoa que você considera demais. E vamos de música então, eu quero começar aqui com o som mó bacana, né? Da Zélia Duncan, um reggae nos lençóis deste reggae. Muito linda essa canção, né? Da nossa música brasileira aqui. Vamos tocar então Zélia Duncan nos lençóis desse reggae, canção do disco Surtimento Vivo 2002, né? Da Zélia Duncan. Depois temos aqui então Zé Ramalho, Entre a Serpente e a Estrela, 2005 ao vivo, né? CD 2005, Zé Ramalho ao vivo. Vamos tocar aqui este som, Entre a Serpente e a Estrela. E a terceira e última do bloco, eu quero tocar para você uma regravação da Sandra de Sá, Não Chores Mais, no CD Um Barzinho, Um Violão, volume 1, né? Muito linda essa canção, Não Chores Mais, Sandra de Sá, uma regravação incrível aí. Então a terceira e última deste bloco, fechando aqui então o primeiro bloco desta edição do Espetáculo no Ar, chamando ao palco então Zélia Duncan. Vontade de cantar um reggae. Só no teu impulso que empurra o coração e o coração pra vida. E a vida é de morte, minha única sorte é. Seria de ter esse reggae, vontade de fazê-lo no meio da fumaça verde. Não me negue, só me reggae, só me toque quando eu pedir. Se não pode ferir o dia, todo cinza que eu trouxe pra nós. Segura! Nos lençóis desse reggae, passagem pra Marrakech. Dono do impulso que empurra o coração e o coração pra vida. Não me negue, diz. Quando eu pedir, se não pode ferir o dia, todo cinza que eu trouxe pra nós dois. Ninguém sai com o pão. sem sangrar ao tentar revê-la. Um ser maravilhoso entre a serpente e a estrela. Um grande amor do passado se transforma em aversão. Dois lado a lado corroem o coração. Não existe saudade mais cortante que a de um grande amor ausente. Dura feito diamante, corta a ilusão da gente. Dá pra frente, fingindo não sofrer. Mas o peito dormente espera um bem-querer. E sei que não será surpresa se o futuro me trouxer o passado de volta, o semblante de mulher. O passado de volta, o semblante de mulher. E sei que não será surpresa se o futuro me trouxer o passado de volta, o semblante de mulher. O passado de volta, o semblante de mulher. Espetacular! Um show de programa pra você! Bem que eu me lembro da gente sentado ali na grama do aterro sob o sol. Observando hipócritas disfarçados rondando ao redor. Amigos presos, amigos sumidos assim. Pra nunca mais. Das recordações, retratos do mal, enfim. Melhor deixar pra trás. É, não, não chore mais. Meu povo não chora, não. Enxugando a lágrima e cantando. Não, não chore mais. Meu povo não chora assim. Não, não chore mais. gente sentado ali na grama do aterro sobre o céu. Fé, que se Deus quiser, tudo, tudo, tudo vai dar pé. Tudo, tudo, tudo vai dar pé. Tudo, tudo, tudo vai dar pé. Tudo, tudo, tudo vai dar pé. Tudo, tudo, tudo vai dar pé. E como gente sentado ali na grama do aterro sobre o céu, observando estrelas junto à fogueirinha de papel. A gente sabe a barra de viver, mas acredita, mas tenha fé que é tudo. Thank you. Sandra de Sá no nosso espetacular. Antes tivemos Zé Ramalho, Entre a Serpente e a Estrela. Tudo começou com Zélia Duncan nos lençóis desse reggae. Começamos muito bem esta edição com três canções nacionais, né? Três canções melhores aí da nossa MPB. Segue participando, thaiscalduro@gmail.com é o endereço da sua participação. thaiscalduro@gmail.com ou então no Twitter, @thaiscadu, você pode me seguir, mencionar ou mandar DM também, pedindo o seu alvivaço. Agora estamos no segundo bloco do nosso programa, e o segundo bloco é sempre o último, né? Como tudo que é bom dura pouco e 30 minutos passa muito rápido, né? Dura pouquíssimo mesmo. A gente vai trazendo as últimas canções do programa, as últimas canções desta edição, mas semana que vem com certeza tem muito mais, né? Muito mais concertos, muito mais live aí pra você. Muitíssimo obrigada também aos diretores das web rádios, Ederson Bononi, também Bruno Alves e o meu querido amigo Carlos Bonaparte. Queridíssimos, três grandes amigos aí, né? Diretores tanto da Antena Web quanto da Rádio Diversidade. Muito obrigada por retransmitirem este espetáculo no ar, né? Nossa quarta edição do programa Espetacular, sendo retransmitido desde a primeira edição, também pela Rádio Diversidade, né? Assim como a Rádio Antena Web. Muito obrigada também a vocês, queridos ouvintes, pela audiência, pela participação, por estarem aí, né? Curtindo esses sons ao vivo aí. Muito legal, né? A gente parece que está no show, né? Que maravilha! Parece que a gente está no show ali dos cantores e a diversidade de ritmos também, né? A Rádio Diversidade e a diversidade de ritmos também no nosso programa espetacular, né? Programa espetacular é o espetáculo no ar mesmo. Então vamos deixar de conversa, vamos deixar de blá blá blá, vamos tocar mais músicas. Para finalizar o nosso programa, temos três canções, mais três canções aqui, então, fechando mais esta edição do meu, do seu, do nosso Espetáculo no Ar. O programa Espetacular, que volta na semana que vem com muito mais canções para nós, né? Semana que vem, o programa está especialíssimo, não perca aí, né? Então, a partir da semana que vem, o nosso Espetacular, assim como todo mês de outubro, está mais espetacular do que nunca, né? Está o maior espetáculo aí, então, a partir do mês de outubro. Até a semana que vem, fiquem todos com Deus e vamos curtir então mais três canções, finalizando assim esta quarta edição do nosso Espetacular. Até semana que vem e eu fui! Soubesse como mudar o mundo, se eu ainda pudesse saber um pouco de tudo, eu voltaria atrás do tempo. Deixaria presa no passado e arrumaria um jeito pra você estar ao meu lado de novo. Eu voltaria no tempo pra voltar pra ontem, sem temer o futuro e olhar pra hoje cheio de orgulho. Eu voltaria atrás do tempo, eu voltaria atrás do tempo. Os nossos erros seriam apagados, nossos pensamentos

the ground. The Tommy and Gina will never back down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Lucky, even lucky, gotta make it home. It's my nesse momento, um beijo no seu coração.